Se eu puder falar de muitas coisas, coisas que você jamais sonhou ouvir, mas se a minha voz não refletiu amor, serei como um sino a repicar. Se for crente de maneira tal a conseguir coisas incríveis, se não amar o meu irmão que não crê, de que valeria minha fé? De que valeria minha Necessita se amar.